Torre tá 3662, ponto de espera pronto. Dois está autorizado, alinhar e decolar, o vento 180 graus, 8 nós. Vem decola da 10, 3662. Vem decolagem? Precisando de decolagem, era 2320. Autorizaria o Oceanero 6310 direto Olinda? 10 minutos, grato. Aguardaremos, obrigado. Da 3455, pronto para cópia? Pronto, senhor. Da 3455, está autorizado para Confins, o número de voo 3620, via previsto 58, decola da pistão no zero, com curva à direita, após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5513, e a frequência do controle 119.80. Aqui autorizado 360 Confins, na saída Gole Gonza, decola da 10 com curva à direita, a previsto 58. 5513 o transponder, 198 o controle, o TAN 3455. Correto, TAN 3455, ajuste 105, chame pronto, pushback, acionamento no 612. Chamarei. 40071, chame Recife, frequência 1288. 1288, Recife, o azul 4071, boa noite. Boa noite. 662, decola os 27, controle 19 decimal 8. 198, 3662, boa. Salvador, boa noite, está 3662. 3662, contato radar, suba ao 370. 370, 3662. Contax Webjet 6727. POB 141, 3 horas, alternando Guarulhos. Azul 4071, você foi aqui, a sua 015, tem um bom voo, boa noite. India Alpha Charlie, ponte de espera 108, 3 web 67, 6310, chame Recife, frequência 12685. Recife 12685, 6310, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Objet 6727, um ponto de espera pronto. 6727, autorizado alinhar e decolar, vento 180 graus, 109. 6727, decola aos 30, controle 19, decimal 8. 19, 8. Salvador, boa noite, objeto 6727. Boa noite, 6727, contato radar Subo 340. 340, web 6727. 3662, chame Recife, 12685. 2685, tá 3662, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o GIV 07. Controle Salvador, GIV 07. Salvador, GIV 07. Controle Salvador, boa noite, GIV 07. Objeto 6727 pode voar direto Monza? Negativo. Controle Salvador, o GIV 07. Controle Salvador, GIV 07. GIV 07. Salvador, está 3858, autorização Fortaleza. 3858, só confirmo se está ciente da informação Charlie, e será atualizada para Delta nesse momento, e só confirmo o nível para Fortaleza. Só na identificação. 90 para Fortaleza, a saída será Momo Frot. Momo Frot, isso aí. Tem 07, Salvador.